tivermos retorno do radar do seu modo Charlie, nós vamos informar, ok? Enquanto isso, o senhor pode prosseguir no seu voo para Lagoinhas, e sempre na escuta. Ok, senhor, grato. Variglog 6598, informação hotel, vai cruzar 190 para 1160. Variglog 6598, Salvador, via chegada Mari, desça para 2000 com 1098. Via chegada Mari para 2000 com 1098. Controle FAT 2733, após o decolar, está na saída Coral. Força Aérea Brasileira 2733, controle Salvador. Contato radar. Ok, Força Aérea 2733, muito bom dia, excelente dia. Tal 9910, Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186. 86, obrigado, pela até. Voo 1642, chame o centro de controle de área, frequência 12685, câmbio. 2685, obrigado, hein? Bom serviço. Tato. Lava X-ray Fox. 9190, vai passar o externo, visual. O X-ray Fox. Raposo. Sente, governador, pista livre. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento 180 graus com 4 nós, altímetro 1098. S, livre pouso na pista 90, baixou, travou. 9990. Do 2090, está autorizado a aproximação. 2090, autorizado a aproximar para Salvador, Brasil 2090. Aérea Brasileira 2733, voo direto para Coral. Direto Coral 2733, grato. Salvador, mais uma vez, bom dia, eu vou no 7-1-5, informação inicial, autorização Brasília. 7-1-5 Brasília, informe apenas o nível. 380. 380, o nível a ser coordenado, é de cópia, o voo no 7-1-5. Informação curso a Índia, paciente. Ok. É, saída prevista? Vale. Obrigado. Solo 58, ele veio pela direita, chance solo 12, vamos ver sinal 9. Mande a mão, vai ficar autorizado Brasília, nível de voo 380 via Upper Zulu 17. Decola 10, primeira curva à direita, saída Gola e transição Ofito. 5567 é o transponder, o controle 1-9.35, voo 715. É autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17, saída Gole, transição ao Fito, decolando da 10, curva à direita. 5567, o transponder e o controle 10935, voo no 715. Confirme apenas o transponder. 5567. Protegimento correto, 08 ao portão, reporte quando pronto, voo no 715. Reportará nessa quando pronto, voo no 715. Zero, táxi via Alfa, ingressa Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, 9910. Solo, Salvador, 1607. Segue agora Guarulhos, nível 3607, da Índia, portão 6, dúvida. Gente, Bruno 607, 360, Guarulhos, será coordenado, guarda de cópia. Guarda. 1729, estabilizado no localizador. Estabilizado. 6518, estou autorizado a aproximação. Autorizado a aproximação, Varikog 6518, informará no localizador. Gol número 07, pronto, cópia. Prossegue. Foi, 1186. 186, grava. 4. Brasil 2010, reporte Simbra. Estará Simbra, Brasil 2010. Nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decola 10, primeira curva direita, saída da El, transição de NER. 5562, eu transpondo o controle 1-9.35. O voo no 607. Observado Guarulhos 360 via Upper Whisky 50. Decola 10, curva direita, da El de NER. 5512-1935, voo no 607. O número 07, confirme o transponder copiado. 5512? Negativo, transponder 5562. 62, obrigado. Cotejamento correto, posição 62, reporte quando pronto, o número 07. Doutora, solo 357-04, puxa o acionamento. 3597, posição 04, autorizado, pushback, acionamento é portax. Autorizado é portax, 3597. Com 99, altímetro 1098. 1098, livre pouso, Brasil 2010. Pegou 9910 na escuta? Escuta. Para checar o equipamento, como recebe o sol, Salvador? Ótimo, claro. Já tô. Delta, zona 897, autorização com fim 360. Interceptando o localizador, Varignog, 6598. Ciente 6598 no localizador, distância para o externo 6 milhas e meia, cheque o trem, chame a torre 1186. 1186, bom trabalho. Torre Salvador, cordial bom dia, Varignog 6598, está interceptando o localizador, beleza. Bom dia, 6598, reparte marcador externo. Portará. Salvador, eu testo em Zuno 53. Salvador, eu testo em Zuno 53. Zuno 53, informa o nível. 360, galera. Grande abraço. Bravo X-Ray Fox. Confirmo, Bravo X-Ray Fox. Hora certa, 1005. 09h55, nós fizemos uma chamada para o Bravo X-Ray Fox, na intenção de informar que, naquele momento, nós estávamos recebendo, e a partir de então, o seu modo Charlie. Câmbio. Grato, a partir de então recebe o modo Charlie do Bravo X-Ray Fox, grato. Solo TAN 3597 para o taxi TB de 139, autonomia de 4 horas, opera com fim. TAN 3597, autorizado, táxi via Índia no ponto de espera da Bravo, chama a torre 1086, ajuste no 098, bom voo. 098 até o ponto de espera, 1086, grato. 1897, pronto, cópia. O 1897, pronto, cópia. Tem 3153 na escuta. Consiga. Tem 3153, pronto, cópia. Pronto. Tem 3153, autorizado Galeão, nível de voo 360 via Upper Zulu no 4. Decolou dando zero, primeira curva à direita, saúde da El, transição Blaze. 5571, né, transponder o controle 1 no 9, decimal 35. Tem 3153. 360, Galeão, Upper Zulu no 4, pode colar da pista no 0, direita da El, Blaze. 5571, transponder o controle 7935, tá 3153, reportará quando o ponto para puxar o acionamento. Tem 3153, cotejamento correto, apenas confirmando o nível de voo, 360. 360. Salvador, 1804, com informação Índia, 360 para o Galeão. Será coordenado número 3 para a cópia, aguarde, boa noite, 04. Vai, vai, vai. Salvador, 1607, com destaque de acionamento. Chamou o fogo no 607, pronto, meia dúzia? Meia dúzia, posição. retirada, repuxe, direcionamento, reporte táxi. 3597 pronto no ponto para dar 1-0. 3597 ali, mantém 1-0. Ali mantém 0, 3597. Minha 5-8, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Barigrog 6-5-8. Pelo menos 07, copiou a instrução de push back e acionamento. Ok, 07, push back. Ok, meu ponto táxi. Alô, boa noite, 715, no gate 8, pushback em estacionamento. Pode. Aguardando na disputa. Agora confirmando o gol no 705, chamou o pronto 108. Afirmativo. Autorizado, pushback, acionamento, posição 08, reporte táxi, gol no 705. Autorizado, 08, chamada para o táxi, gol no 705. No 897, pronto, cópia. Precisa 897. Gol no 897, autorizado com fins 360 ao nível, rota Upper Whisky 58. Decordão no zero, primeira curva direita, saída gola e transição Gonza. 5570 eu transpondo. Controle 1-9-35. Gol no 897. Autorizado com fins 360, Upper Whisky 58. Decola na gola e transição Gonza, curva direita após. 5570 o transpondo e 935 controle. 897. Protegimento correto, gol no 80897. Repasse quando pronto, 107, portão. Será 897, tá bom. Mike Bravo Uniforme, pronto, cópia. Papa Tembo Mike Bravo Uniforme, Salvador Salgueiro, autorizado, nível de voo 230 ao nível. Decola dando 7, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Albo, após Albo, direto Salgueiro. 5547 eu transpondo, o controle 1-9-35. O Mike Bravo no forno. Salgueiro, da Ponta Alba, por direto. Salvador, contato radar, saída gole. 208-612, ajuste no 0-8, bom voo. Mike Bravo no forno. Paulo Gol no 607 para ataque, que é o B112, autonomia 4 horas e 26, alternado Galeão. 112, Galeão, 4 e 26, confirma? Confirmativo. O 1607 ali, viu, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da pista no 0, chama Torre, 108-612, ajuste no 0-8. Juliette Alfa, ponto de espera 1186-08. Gol 104 está totalmente pronto na posição 5. Pronto, cópia. Pronto. Uno 804, Salvador Belião, autorizado nível 340. Nível autorizado 340, rota Eco Zulu 14. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Blaze. 5572, eu transpondo o controle 19.35. Gol 1804. Muito bem, senhor. 340 para o Galeão, apresura 1-4 aerovia, decola da 1-0 com curva direita, cumprindo a da Elflair, 5572 é o transponder. E 1935 é o controle. Pushback, acionamento, ponte 5, senhor. Antigo 1804, mantém a posição, já tem um tráfego no setor sul da companhia já autorizado. Logo, logo me será o táxi, para não travar o mesmo. Maravilha, vamos aguardar então. Boa noite, 715, para o táxi, 140 a bordo, 3:45, alterna com fim. Confirme apenas o PUB, 140, boa noite, 715. Afirmativo, boa noite, 715. Boa noite, 715, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto esperador no 0, chama 2-608-6, quando pronto, ajuste no 08, até lá na minha escuta, bom voo. Ok, Juliette Alfa, até o ponto esperador na sua escuta, quando pronto, 2-608-6, boa noite, 715, bom dia. 804, solo voltando. Prossiga. Ordem com a equipe solo, após a passagem do Boeing da companhia com a logomarca Varig. Passar sua cauda e livrar a taxa Juliette, está livre seu pushback e acionamento no 05. Gente, após a passagem da aeronave da companhia, com pintura da Varig, está autorizado o voo mais 04. Santres 517, chame o centro de controle de área, frequência 1288. 1288, Santres 517, um bom dia. Bom dia. E o ingresso patinando e pronto, Bravo de Fã. Autorizado alinhar em madeira 1-0, voo 7-1-5. Voo 607, decolado 1-7, já controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 1-9-3-5, obrigado. Patrulha Salvador, bom dia, voo 1-607. Voo 1-607, meu cordial, está em contato radar. Obrigado. Frequência livre, câmbio. Decola da 1-0, vento 1-9-0 graus com meia dúzia de nós. A linha decola da 1-0, vento 7-5. mantenha a posição, Bravo Uniforme. Salvador 3153, táxi, Bono 74, 4 horas, Guarulhos. Já se empresa parece confirmar, 174 Guarulhos, 4 horas? Exato. Então, 3153 está livre táxi via Índia, primeira direita, no ponto de espera da 10, chama 3386, ajuste no 08, bom voo. Índia, 786 com a torre, no 08, muito obrigado, bom dia, 3153. Escuta a Xereça. O 1715, controle, meu cordial, contato radar. Ok. Segundo 804, temos 135 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Bom 04, livre o táxi, a Juliette segue o Airbus Latam como número 2 no ponto de espera 2386, ajuste no 08, bom voo. Muito obrigado, senhor Juliette, vai seguir o Airbus Latam, 04. Aérea Brasileira 2733, controle. Juliette, solicito 300 Guarulhos. Coral, serviço radar terminado. Chame Ilhéus, frequência 1201, câmbio. 1201, vai chamar Ilhéus 2733. Bom dia, bom voo. Boa noite, 97, posição 07 autorizado. Pushback, acionamento, reportar. Para ataque, para ataque. E Recife, 1288. 288, obrigado. A gente mantém a posição, Bravo Uniforme. Está passando Duna, cheque o trem e chame a torre, 1186. Gente, chamar a torre 186, até daqui a pouco. Até o Webjet 6709. Oi, Salvador, Webjet 6709, bom dia. Bom dia, 6709, reparte externo. Gente, reportará.